Para o táxi eu vou 1940 com 171 a bordo, 4 horas e 2 minutos, ponto errado é Galeão. Presidente, eu vou 1940, táxi autorizado até através do portão 06, aguarde novas instruções, 1940. Autorizado até através do 06, 940. 1850, pode ir engraçando lentamente aí a Via Juliette, observando a saída do 37 Gol estampado Varg, na sequência até o portão 3 está livre. Ok, a direção aqui na Juliette, pode trabalhar na Tabu, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4071. 4071, boa noite, informação em curso Victor, altímetro no 08, Salvador Campinas, já aprovado, só em 34. Aguardando na sua escuta. Para o táxi 1885, tem 159 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Galeão, 59, 14 horas. Táxi à direita via Índia. Condisfera no 0, torre 186, altímetro Mi 18, aposentagem, gol no 885. Condisfera, torre 186, gol no 885, boa noite. Boa noite, gol no 940, observe o Airbus da TAM ingressou no pátio e vai estacionando o portão 3. Na sequência, continua o táxi via Índia, ponto de espera ponto, torre 186, altímetro 1018, rodagem, gol no 940. Está visual com o TAM ingressando no 3, pode seguir Índia, ponto de espera 186, com 1018, gol 18, 1940, boa noite. Puxa, está na meta 37, portão 5. Então 5 só instante, 5, 8, 2, 7. Guarda 0, 2, 7. Salvador, boa noite, chegou no 885, no ponto 0, pronto. Voo no 885, a linha decola pistuna 0, vento 150 graus 07 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, voo no 885. Livre alinhar e decolar da 10, voo no 885. Semana ataque, web 5827. Azul 4071, pronto cópia? Afirmo, pronto cópia, 4071. Azul 4071, aprovado Salvador Campinas, nível de voo 360, via posição bridge, open número 16, restante conforme a rota do plano. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, bridge. Controle 1208, torre 186, transponder 55, 56, 5556. Atualizado Salvador Campinas 360, bridge, operação Luno 6, após conforme plano de voo, decolador 10, mantém a proa até 2000 pés, 3 milhas, curva à direita, saída da El, Leda após Leda, voa direto, bridge, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5556, azul 4071. Correto, portão 01, chame táxi, é, quais são? Tu puxa, senhor. Sabará, puxa, estiramento, portão 01, 4071. Alô, Senna 6310, informação Victor, boa noite. 6310, boa noite, Victor, confere 1018. Já temos aprovado o Recife 350, pronto para copiar? Pronto. Salvador, Recife, nível aprovado 350 via Upper 58. Pista no zero, decola. Mantenha a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva pela esquerda, perfil de subida, Pucajamo, transição Caju. Controle 120, decimal 8. A torre em 118, decimal 612. Transponder 5547. Positivo. Salvador Recife 350 para o Whisky 58, pista 90, mantém a prova até 2.000, curva à esquerda. O Cajamo Caju 1208 o controle, 1186 a torre, 5547 transponder. Oxanel 6310. Correto, portão 612, reporte pronto. Oxa. Portarei, obrigado. 1885, decolado aos 2.000, controle 1208. 208, boa noite, 1885. Salvador, boa noite, boa noite, 85, decolou. Boa noite, 85, boa noite, contato radar, segundo nível de voo 360 da EL, da presente Valida. Está presente Valida, saída da EL, boa noite, 85. Tá pronto, 119-40 autorizado a olhar e manter. Aeronave que decolou à sua frente fez o mesmo perfil de saída, porém o senhor vai decolar dentro de alguns minutinhos, 2 minutinhos somente. Alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém no zero e aguarda. Desviozinho aqui à esquerda. Taxi UMBB é 5827, tá com 58 a bordo, 345, alterna com 20. 158, 345, Charlie Fox no alternado, táxi em frente, segunda direita via Índia, pode espera 10, 286, altímetro 10, 18, boa viagem, web 5827. Em frente, direita na Índia, pode espera 286, comida 18, uma boa semana, 527. Igualmente. Solo, Xanã 6212, está na posição 2, respeito experimento. 6202, no portão 2, passarão 37 Webjet a cauda, na sequência será autorizado. Em coordenação com o Ipsolo, já está em condicionamento. Então, ativo assistente do Web, vai iniciar o prospecto em coordenação. Aeronave 40 decolada aos 30 e o controle em 120 decimal 8. Salvador, boa noite, web 5827, ponte espera da 0 pronto. 5827, ali mantém pistão no 0, ali mantém o 5827. Ali mantém o WebJet 5827. 6748. Essa pode vir Duma, reporte estabilizado, Contra-Vento Salvador. Contra-Vento Salvador, gol. Uno 940, decolado. Bono 940, contato radar, se bom nível de voo 360, Bael, está presente, voo Leda. Bael, direto, Leda, CB360, gol 18, no 940. Ah, confirmado direto, Bael, ou Leda, o gol no 1940. Presente, direto, Leda, gol no 940. Leda, obrigado. Natal 370 já aprovado. Informação é Vitor 2018, número 1 para a Copa, só um instante, por gentileza. Vento 150 graus 05 nós. Autorizado da decolagem da pistola 0, que negou no 08. Iniciando o F5827 1018. Salvador, então 3662. Pronto para copiar, Natal 370? Afirmativo, tiver um problema aqui, não deu para copiar essa mensagem interior. Não, sem problema. Aprovado então, Salvador para Natal, o nível de voo é o 370. Aerovia Azul 10, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após a curva à esquerda, perfil subida pouca, jama, transição Zipar, controle 1208, torre 18 e meia dúzia, transponder 5551, não aguarde um minutinho para cotejamento, gentileza. O Chiné 6201 está pronto para o táxi? 6201 está pronta, está com 113 a bordo, 3 horas e 40, terna com pinche. 113, 3 e 40, Charlie Fox alternado, táxi à direita via Índia, ponte espera 10, torre 18 e meia, altímetro 1018, tenha uma ótima viagem. Direita na Índia, 18,6, tá 1018, achando a meada. 201, bom trabalho. Boa. Tá 3662, corteja. Efetivo, 3662 aprovado, 370 para Natal, via Brasil 10, recola na pista 10, após 2 mil pés ou 3 pisos, curva esquerda na Puca, com transição Zipar. A senhora 5551, controle 1208 e torre 118, decimal 62, 3662. 5551 no código, portão 8, chama pronto. Negativo, 5551, chama pronto, 3662. Salvador, boa noite, chama 6201, está na ponte espera da 1x0. 6201 não mantém ponto de espera para cima 0. Mantém ponte espera 1x0, chama 6201. Estabilizado, 6748. Web 6748, completa final ILS, chama torre 1 no 86. 86, obrigado. Eu tenho uma aeronave que já está se aproximando ao marcador externo. Não vamos ter tempo hábil para iniciar a sua decolagem. Afirmativo, está aguardando a China 6301. Web Web 6748, quiser liberar o companheiro para decolar, estamos a 3 mil de distância. Vicente, o 6748. Poxa, né, 6201, tem condição de alinhar e decolar de imediato, sem parada? Afirmativo, tem condição. A linha decola sem parada, o Web, o Oceané 6201. A linha decola sem parada, Oceané 6201. De 48, reporta no externo, baixado e travado, vento 150 graus, 07 nós. Aguardando a autorização e grato aí pela agilidade. Nada, vamos tomar no externo. Obrigado, meu amigo, bom pouso aí. Bom voo. Fechando o centro Recife, 1251, alterna 13325. 6748. 6748, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 062 anais, e o Kenegão no 0 no 8. E o pouso 1018, 6748. Poxa, né, 6201, decolado aos 38 e controle 1 no 208. 08, Oxané 6202. Oceano 1201, tá cruzando 1.210 pés. Oceano 6201, boa noite, contato radar, sobe mantenha 360, saída Del. Mantenha 360, autoriza lida da presente? Autorizado. No meio, serviço de radar encerrado, chama Aracaju 1201. Aracaju 1201, confirmando? 1203, correção. 203, 5216. Jet 5827, chama Centro Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, 527. Meia 748, solo aos 39, livre à direita, olho prato, solo em 1 ou 21 decimal, 9? 219, obrigado. Posicionamento na posição 6. Posição 6, 6310, aprovado, né, porte táxi? Aprovado, táxi, 6310. Solo, Salvador, web 6748. 6748, táxi autorizado Alfa, até antes da Juliette, aporte para ingressar no parque pessoal. Alfa antes da Juliette, reporte para ingressar no parque. Para o táxi azul 4071, 114 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com fins. Com fins, 110, UPB, autonomia? É, 114, autonomia 4 horas. Mais 4, 4 horas, à direita via Índia, ponto de espera 10, torre 186, altímetro 10, 18, por viagem azul. Índia, ponto de espera, da 10, torre 186, azul 4071, boa. Esquerda Juliette, portão 5. Esquerda na Juliette, portão 5, 6748. Salvador, boa noite, azul 4071, ponto espera da 10, próximo. 4071, inicialmente ali mantém cabeceira 10, altímetro agora 10, 18. Ali mantém pistão 10, 10, 18, azul 4071. O azul 4071 tem livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus com 04 nós. Autorizado, decolagem, pistão no zero. Para o táxi, o Xanar 6310 com 148 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Natal. Natal 48, 3 horas. 737 da Webjet estacionando à sua esquerda, táxi autorizado, à esquerda via Pátio e Índia. Onde esperam no zero, chama na torre 118. Chame torre 118, decimal meio, altímetro no 018, boa viagem. Oxa, 6310. Ciente, via Pátio, ponto espera 186, 6310, boa. 5-1, desalterna 335, China 6201. Azul 4071, aos 46 decola, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, 4071, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, na Dael, passando 1200 pés. Azul 4071, contato radar, sabe, mantenha 360, voa Leda. Sente voa Leda subindo, poderia confirmar para 4071? 360. 360, voa Leda 4071. Shiner 6310, ponto, espera pronto. Shiner 6310, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 140 graus com 05 nós. Gente, a linha decola 6310. Não copiei. Confirmar o vento para o 6310, por gentileza. Agora, 170 graus com 0612 nós. Estou ciente. Em livre decolagem, pista no zero.